Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para conversar mais um bocadinho, hoje guitarradas com histórias. Histórias de vida na vida da guitarra portuguesa. Textos de Sílvia Abreu, música de Henrique Leitão na guitarra portuguesa. E são eles os meus convidados desta noite. Sejam muito bem-vindos, meus caros. Obrigada, Tony. Obrigada, boa noite. Antes de começarmos a falar sobre este vosso maravilhoso projeto, eu gostava que se apresentasse, já adjetivar o projeto. Já está, já estou a elogiar o projeto. Mas eu gostava que se apresentassem. É verdade que muitos dos meus ouvintes já te conhecem a ti, Henrique, destas lides do fado. Mas ainda assim eu gostava de começar este programa, aliás, como é habitual, com uma apresentação dos dois. Não sei se queres começar tu, Sílvia. Ok, então pronto. Ora, aqui o senhor Henrique é talvez mais conhecido, eu sou talvez um bocadinho mais discreta. Talvez não. Talvez um bocadinho grande, não é? A minha vida tem passado um pouco pela animação educativa, também pela produção de espetáculos, mas à parte disso tenho este gostinho especial por escrever. Tem andado um bocadinho mais escondido e, entretanto, surgiu esta possibilidade de participar deste projeto e alguma coisa já começa a vir cá para fora. A gaveta foi aberta, agora vem aí qualquer coisa mais. Já tinhas muitos destes textos escritos, ou quando surgiu esta oportunidade é que começaste a escrever os textos que podemos encontrar neste disco? Aconteceu das duas formas. Já tínhamos alguns textos, já tinha alguns textos escritos, e o Henrique já tinha alguns originais compostos e percebemos que estávamos a falar do mesmo, falar entre aspas, não é? Porque eu falo com palavras, ele fala com notas musicais e com muito sentimento à mistura os dois. E percebemos que havia muita coincidência nas temáticas que escolhíamos para as nossas criações e achámos interessante juntar isso e ver o que é que resultava. Mas também escrevi para originais do Henrique, inspirada naquilo que eu via e escrevi de acordo com aquilo que achámos que seria o tema certo para aquela faixa. Já estás aí a revelar também um bocadinho o processo que deu origem a este disco. Já lá vamos para falar um bocadinho com mais detalhe sobre isso. Mas o teu interesse pela escrita e esta tua paixão pela escrita surgiu deste sempre na tua vida ou é uma descoberta mais tardia? Há muitos anos, sim. Mas achava sempre que só eu é que gostava daquilo que escrevia. E um dia mudei de casa e achei que aquilo só faria sentido para mim, que ele não tinha... Não havia muita lógica, não havia muito interesse, provavelmente, da parte de outras pessoas e fiz uma... Tive uma atitude um bocadinho radical, mandei tudo fora. Ok. Mas eu não sei onde é que isso foi dar. Mas por vezes essa atitude radical de mandar tudo fora, que provavelmente aí até no teu caso surgiu de uma insegurança, não sei, digo eu, de achar que, mas já podes responder, mas provavelmente essa atitude de mandar tudo fora acaba depois por gerar bons frutos mais à frente. Renovou, foi ótimo, foi exatamente. Maravilhoso. Os terrenos renovam-se depois dos incêndios, não é? Exato. Há sempre vida e às vezes a vida que vem é ainda mais, mais forte, mais proeminente. Foi o que aconteceu, acho que sim. Não me arrependo. Está tudo bem. Sim. Está tudo melhor ainda. Sílvia Abreu, a minha convidada de hoje, mas não vem sozinha, como disse atrás o Henrique Leitão. Henrique, agora é a tua vez, apresenta-te aí ao meu público. Olha, António, eu sou... Ao nosso público. Eu sou um lisboeta por obrigação e um alentejano por devoção. O meu pai cantou 50 anos o fado e eu ando com a guitarra ao meu colo há 30. Há de fazer agora em novembro deste ano 30 anos. Ainda não se fartou de ti a guitarra? É pá, não. E coitadinha tem levado sovas, que eu tenho sorrido e rido à gargalhada com ela e tenho chorado muito com ela. E ela é ótima porque ela não conta aos queridos a ninguém. Só quem me conhecer é que percebe pela música que eu toco se eu às vezes estou melhor ou se estou pior. Aliás, estou triste, estou alegre. Estavas aí a falar de rir e chorar. Eu ia perguntar-te se sabes rir e chorar sem a guitarra, depois de tantos anos. Ah pá, eu rimo sozinho. Eu qualquer dia interno-me porque eu falo sozinho, eu rio-me sozinho, e como passo muito tempo ao volante, porque eu moro em Raiolos, que ainda é um bocadinho daqui, choro bastante, às vezes com saudades, choro de rir, às vezes, mas tenho sempre aqui os nervos muito à flor da pele, no melhor sentido da palavra. Como é que está a Raiolos? É pá, está espetacular. Está bem, recomenda-se? Olha, eu costumo dizer, a malta que lá vai às vezes passar de um dia para o outro, num outro dia de manhã, diz-me assim, pá, já percebi porque é que tu gostas de estar aqui. Porque a gente sai de casa, vai dar uma volta a pé, vai beber o café com a tua tia a pé, dá aqui uma voltinha. Com a minha tia, Henrique? Com a minha tia. Ah, ok, agora assustei. Eu para fazer 200 metros demoro meia hora, porque conheço este, conheço aquele, conheço o outro. Uhum. E o contacto pessoal é ótimo. E nós aqui em Lisboa, por exemplo, assim que sais de casa, assim que chegas à rua, até ouves o dinheiro a cair, só ouves buzinas, gente mal educada, quer dizer, não só, não é? Há gente boa, sim, claro, há gente boa e má em todo lado, Deus me livre. Mas mas nota-se mais porque é, é mais um gente, ambiente bastante mais calmo. É um ambiente bastante mais calmo. Vives onde, Silvia? Torres Vedras. Torres Vedras, e partilhas aqui o discurso do Henrique? Torres Vedras também é um sítio sossegado. Também é um sítio sossegado? É. Sim, sim, sim. Ela padece do mesmo mal que eu, para andar 200 metros com ela em Torres Vedras, tens de parar de vez em quando. Sim. Três vezes ou quatro na mesma rua, mas é bom sinal, é bom sinal. Silvia Abreu e Henrique Leitão, convidados desta noite das Madragoas, trazem-nos este disco Guitarradas com Histórias, histórias de vida na vida da guitarra portuguesa. Eu sugiro que ouçamos algumas destas histórias, não é? Para ilustrar aquilo sobre o qual estamos a falar. Não sei, o que é que me sugerem? Vamos começar por onde? Primavera. Primavera, então é a terceira faixa deste disco, para Primavera. Deixa-me só dizer-te, ou eu ou a Silvia, nós temos aqui a ajuda de algumas pessoas. Vozes, não é? Primeiro, o Luís Henriques, que nos gravou, nos recebeu no estúdio dele e em casa e nos ajudou a gravar este disco. No Lagar da Música. No Lagar da Música. E temos aqui algumas pessoas, a Leonor Madeira, que é uma senhora de Torres Vedras. Tem uma pele mais fininha do que esse vidro atrás de ti. Epá, é uma princesa com tenra idade. Da Susana Félix, que é a pessoa que diz este texto do Primavera. Da sobrinha da Silvia, da Matilde, do Hugo Rendas. Eu também digo, a Silvia também diz. E além disso, há aqui uma faixa que tem a viola do meu querido amigo e primo Luís Pontes e do grande Paulo Paz, que é um músico, são os dois músicos. E vamos ter a oportunidade de ouvir alguns destes temas, mas vamos começar então por essa... Primavera. Thank you. todos os dias para naquele sítio. A mais bonita é para ti, mamã. Só ela para descobrir a beleza, onde a maior parte dos que ali passam apenas veem o resto de um jardim abandonado à sua sorte. Na mão aperta um molho de pequenas flores amarelas, como quem guarda um segredo muito especial. Distribui-as à chegada pelos amigos, com o sorriso que já todos reconhecem. Tomara que seja sempre primavera na vida do meu pequeno amor. Tomara que seja sempre primavera na vida do meu pequeno amor. Com vontade de ser sol, espreguiçar-me até onde os meus braços consigam, confortar as árvores, as casas e o chão, ser vento e correr desalmada, sem destino, sem travão. Desejei ser alpinista, alcançar o topo e o limite do sentir. Desejei um abraço inesperado e um beijo apaixonado, sem ter-te o pedir. Porque sou livre de sonhar, sem pesar ou medir, ser o que me apetece, agarrar o que me aquece, voltar, ficar ou fugir. Vou ser coragem e aventura, desafiar um mapa do destino, vou ser o que quiser e o que bem me souber em cada centímetro do meu caminho. Vou rir e gritar alto, amar sem sobressalto, voar até anoitecer. E se me apetecer, ainda vou ser lua até amanhecer. Thank you. Hoje acordei com vontade de ser sol. Desejei ser alpinista. Porque sou livre de sonhar, vou ser coragem e aventura. Vou rir e gritar alto. E se me apetecer, ainda vou ser lua até amanhecer. Aqui o alinhamento do disco, depois de Primavera, ouvimos também este Livre de Sonhar, a voz aqui de Leonor Madeira, e é um dos temas, digamos assim, uma das histórias, das faixas que podemos encontrar neste disco, guitarradas com histórias de vida na vida da guitarra portuguesa. Os textos são de Silvia Abreu, ela está aqui connosco, e a música é do Henrique Leitão, que também está aqui nas Madragoas. Henrique, já apresentaste aqui também as vozes que escolheram para ler estas, para dizer estas histórias, para contar estas histórias. Como é que foi esse processo de escolha das vozes? Estas vozes surgiram logo, a ideia de serem, de também dizer, surgiu logo. Eu sei ver a melhor pessoa para te falar nisto, porque okay. A única pessoa que não é Torres Vedras sou eu, no meio disto tudo. Das pessoas que estão aqui. É tudo ali. Eu faço parte do projeto que é o Formas de Fado, e a minha ida a Torres Vedras há 6 ou 7 anos tem a ver com isso. Dentre elas, conheci a Silvia, que também conheceu o meu pai, conhece a minha mãe, o meu irmão. Conhece o meu irmão? Não. Tiveste uma vez com ele, sim. Não, mas ainda apresentou, porque a Silvia também fez rádio, também se dedica, faz parte de uma coletividade que há em Torres Vedras, que é o Grêmio. Grêmio Artístico Torriense. Da qual faz parte da direção e que se preocupa bastante com aquela gente toda e com aquela casa, e apresenta, produz, ajuda, tudo e mais alguma coisa. Ela devia usar uma capa e voar, mas enfim. E perdi-me o que estava a dizer. Estavas a ler o meu currículo? Não estava, nada. Exato. Estávamos a falar das vozes. Dizias que eras o único. Isto até foi ideia da Silvia, foi convidar algumas pessoas para dizer os textos, para ler, para dizer, e os convites foram feitos em nosso nome, mas por ela, e foram todos respondidos afirmativo à primeira. E há uma coisa engraçada no Primavera, a Susana Félix, que tem uma filha pequenina, pá, se tu tivesses a noção, ela já tivemos parar algumas vezes porque ela emocionava-se, porque os textos são tão bem escritos. Eu digo isto, tens já a se ver comigo ao pé de mim ou não, é igual. Ela, eu já o ouvi dizer, não estavas tu ao pé dele, portanto, isso Silvia, é verdade, posso confirmar. A Silvia, o texto da Silvia, a Susana... A segunda ou terceira vez que tentou ler aquilo, emocionou-se, e ela já dizia: parvo, isso espécie uma oração. Portanto, o que quer dizer que isto chama-se Guitarradas com Histórias, este disco. Portanto, naturalmente a música há de ter a sua importância, as histórias vão ter a sua importância, mas de facto, na minha opinião, o que realça de facto este disco são as histórias, a capacidade que a Silvia tem de escrever. Mas de facto os convites foi uma ideia da Silvia, se calhar é melhor a Silvia falar disso. Foi um processo até um bocadinho intuitivo, porque alguns textos, enquanto os escrevia, já estava a ouvi-los ao mesmo tempo e pelas vozes das pessoas que acabaram por dizê-las no CD. E foi tão bom poder contar com elas, foram muito generosas. E foram imediatamente afirmativas as respostas, como dizia o Henrique, e isso ainda trouxe mais felicidade a este projeto. Acho que sim, e correu muito bem. Eu acho que conseguimos que estas pessoas não viessem apenas dar a voz, mas fizeram aquilo que nós percebemos à partida que iria acontecer, é que elas também nos trouxeram a sua própria alma, E puseram o seu talento também neste CD. E a certa altura, não sei, mas provavelmente as histórias acabaram por revelar qualquer coisa que ainda não tinham. Não sei, diz-me tu. é um bocadinho por aí também. De facto, estes textos e estes poemas são muito simples. São mesmo simples, não há nada de extraordinário à primeira vista, mas se escutarmos uma, duas vezes e soubermos ouvir os silêncios, porque também se ouvem, vai-se perceber muita coisa, sim. Há pouco falavas-me do processo, então, recapitulando um pouco, havia coisas que tu já tinhas escritas? Outras escreveste depois de ouvir as músicas do Henrique? Escrevi a ouvir a música do Henrique. A ouvir a música do Henrique. Um processo que já conhecias? A ouvir outra música? É verdade que não resultou em discos, mas muitas vezes os escritores ouvem a ouvir música, não é? Inspiram-se. Sim. Já te acontecia fazer esse exercício? Eu estudei música há uns anos atrás. A música vive cá dentro. Eu não sou instrumentista, nem sou vocalista, não tenho esse talento, mas a música vive cá dentro. E eu escrevo ao ritmo da música, sim. E tenho vários poemas escritos. E consigo identificar ao som de que música os escrevi, sim. E quando o processo era o contrário, ou seja, quando eras tu, Henrique, a escrever para isso não aconteceu? Não, o Henrique compôs para alguns textos também. Ok, era isso que eu ia dizer, ou seja, houve situações em que compuseste para algumas destas histórias, Henrique, de propósito. Pois foi o processo inverso. Exatamente, é isso. Este do Apenas Sou, por exemplo, que é o tema 5 do disco, era como se fosse uma moda alentejana. E foi depois de ler o texto dela. Isto tudo começa há dois anos atrás, em novembro, dia 17. 17 de novembro. Uma conversa ao jantar. Eu não sabia que a Silvia escrevia, pouco menos desta forma. Já se conheciam? Não, já nos conhecíamos, sim. Já, e conversa para aqui, para ali, assim, manda-me lá uma ou duas histórias para eu ler. Eu não mostro a ninguém, dou-te a minha apreciação, é um assunto meu e teu. Pá, e sabes o que é? Tu recebes um mail com três histórias, lês e o primeiro, eu não posso dizer a palavra, que estamos em rádio, e tu pensas, oh gaita. E lês o segundo e pensas, oh pá, outra vez. E o terceiro, tu dizes, não, olha lá, manda-me lá mais três ou quatro, pá, que isto é muito bom. E ela, estás a brincar? Não, manda lá, que isto é ótimo. Eu não acho isto a ninguém. Isto é só para eu. E tu chegas ao fim de ler seis ou sete textos e dizes assim, carreio. Eu pensei nisto desta forma. Esta parva tem isto guardado porquê? Foi a minha frase foi esta. Esta caramela tem isto guardado. E foi giro que ela, o único poema que mandou, eu gravei... No dia a seguir, pensei naquilo, gravei no telefone, olha, vou-te mandar aqui uma coisa a ver se gostas. Com viola, gravei guitarra em casa e mandei-lhe. Pá, ela não queria acreditar no dia que recebeu aquilo. Chorava ela, a colega dela, mais outra colega dela. Eu não sabia que as minhas coisas davam para ser cantadas. Estás parvo aqui? Claro que dá para ser cantado. Dou as tuas. Então todas as outras. E esse processo... Isto começou por aqui. E esse processo de estar a fazer música para uma história que é para ser dita, é uma coisa nova a partir também? Era. Foi. Uma coisa é tu dás-me um poema que vais cantar. Porque são coisas diferentes, não é? Uma coisa é o meu irmão diz-me assim, olha, fiz este poema, faz-me lá uma música para isto. Ok. Eu conheço o meu irmão, como é que ele canta... Qual é o ambiente que ele gosta e eu tenho que fazer uma coisa que tenha a ver com ele. Não vou fazer uma coisa que tenha a ver contigo porque não és tu que cantas, é ele. Felizmente. Não, mas isso. Mas no caso de uma história ser dita é completamente diferente. Tu tens que criar um ambiente próprio, como tens que criar para um poema que alguém vai cantar, mas tens de lembrar que aquilo é para ser dito, que não tem mais, neste caso não tem mais instrumentos, tem aqui só a viola e o contrabaixo, só num tema, o resto estou eu sozinho a tocar. Este homem fez tudo sozinho. Não, afinal estou tudo sozinho, só nos filmes é que resulta. Isto tem muito a ver não tem a ver com a entrega, porque a entrega é de cada um, mas tem a ver com o nós nos conseguirmos dar às coisas. Eu sou uma pessoa sempre muito disponível, seja para pintar uma parede em casa, seja para mudar um pneu do carro, seja para ir tocar amanhã para fazer bem a não sei quem precisa de alguma coisa. Portanto, eu normalmente sou assim, quem me conhece sabe. E este o meu coração não está fechado, tem sempre aqui um buraquinho que está sempre a sair daqui coisas e entrar. E eu acho que isto resulta, só resulta, porque a Silvia é na mesma, se calhar precisava de alguém que lhe desse um encontrão, porque ela estava com medo de abrir a gaveta, não fosse o vento levar-lhe outra vez os poemas e as histórias. A verdade é esta, é só esta, mais nada. Eu já estava numa fase de... E dá um gozo, pá. Dá um gozo. Epá, foi aquilo que eu te disse quando subi as histórias. Uma pessoa pensa, mas porquê que esta mulher tem isto guardado, rádio? Mas porquê? Silvia. Estava bem guardadinho, estava muito bem, ali não apanhava pó dentro da gaveta, certo? Não, eu já estava numa fase em que tinha decidido para mim mesma que iria avançar e tentar concretizar algum projeto de giro na escrita, na área da escrita. E tinha pensado em avançar com uma história infantil, porque adoro histórias para crianças. No fundo, as histórias não são só para crianças. Qualquer adulto que goste de ler, o livro para criança será também para ele. As boas histórias para crianças são também boas histórias para adultos, são, não é? São, são, e eu adoro. Esse mundo fascina-me e tenho algumas histórias que já saíram da gaveta, estão na prateleira, estão mais à mão de semear neste momento. Estes pequenos poemas, estas pequenas histórias, porque são mini-contos, que estamos aqui a falar de mini-contos, estavam de facto mais guardados, mais escondidos, e foi até um bocadinho difícil verem cá para fora, porque parece que de repente alguma da minha intimidade ficou exposta e isso criou-me alguma confusão. Mas quando percebi que iria ter esta roupa do Henrique, esta roupa no sentido em que conseguimos vestir estes textos com estes instrumentais lindíssimos, com a guitarra portuguesa, foi muito emocionante perceber que assim seria e ainda bem que isto aconteceu e acho que está muito bonito, mas quem sou eu para dizer isto? As pessoas estão a ouvir e as pessoas podem confirmar. Guitarradas com histórias, histórias de vida na vida da guitarra portuguesa, textos de Silvia Abreu, a música de Henrique Leitão, e é sobre este disco que falamos hoje nas Madragoas. Vamos ouvir mais duas histórias? Vamos. O que é que sugerem? Neste processo nós... descobrimos que tínhamos até muitos gostos em comum e muitas situações de vida também, chegámos também a falar sobre isso e daí também aquela convergência aqui nas temáticas das outras faixas, mas descobrimos que somos os dois apaixonados pela Simone de Oliveira e pelo Ari dos Santos. Então resolvemos... Eu acho que o Ari dos Santos devia ter... O Ari dos Santos não, acho que... como é que eu vou dizer isto? Eu acho que uma estátua do Ari dos Santos ficaria bem num sítio de eleição desta cidade. Eu acho que o Ari dos Santos foi o melhor poeta que nós tivemos. Acho que eu acho. E há aqui então esta homenagem, Simone, não é? E a Simone é um motor TDI com não sei quantos cavalos, que dificilmente, não é dificilmente, que marca aqui uma temporada boa deste país, eu acho. Eu já tive o gosto de conhecer e estar duas vezes com a excelentíssima senhora Dona Simone de Oliveira. Simone de Oliveira, que já passou também por este programa, que, e foi muito pessoa. Bom. Esta é a única faixa que não é original neste CD, no entanto o arranjo é do Henrique Leitão. E a surpresa é que este tema, Desfolhada, não é cantado. É dito, não é? Do Hugo Rendas. Mas de uma forma muito especial. Fogo. vermelho. Amor. Palavra. Nascente. Espiga. Madrigal. Amor, amor, amor. Desfolhada. Beija. Seara. Madrugada. Encantada. Escondida, encontrada. Desamparada. Aventura. Longura. Por mim perdida. Por mim achada. Abri a porta, o último obstáculo entre nós. Confessámos a saudade num longo e ansiado abraço. Os nossos lábios reconheceram-se ao primeiro toque e relembrei a alegria de ser invadida pelas tuas sábias mãos. Pouco mais havia naquele quarto de hotel para além da cama e do que mais precisaríamos. Sem demoras nem porquês, despimo-nos das roupas, das culpas e do mundo e fundimo-nos em loucura, como se as nossas vidas dependessem apenas daquele devaneio. Estremeci com a pressão dos teus dedos perdidos no meu corpo até encontrarem o mais íntimo de mim. A pulsação alterava-se a cada palavra de desejo sussurrada. Senti-te em mim e entreguei-me sem reservas, livre e inebriada pelo vai e vem de prazer. Uma sucessão de contrações involuntárias fez-me acordar com a vontade de viver eternamente. Ficamos com este reencontro, texto de Sílvia Abreu e voz também de Sílvia Abreu, ela que é minha convidada e também já teve experiências na rádio. Fala-me disso, Sílvia. Sim. Diz-me como é que isso aconteceu, como é que foste parar à rádio, como é que foi, enfim, conta-me isso. Aconteceu há muitos anos atrás, tinha eu 14 anos, há muitos, há meia dúzia de anos atrás, tinha eu 14, mais claro, foi isso, claro, desculpa, já me enganei, podemos voltar atrás? Não, eu tinha... Tinha 14 anos, tinha efetivamente 14 anos e um dos trabalhos que me foi solicitado na escola tinha a ver com os meios de comunicação social e nós tínhamos que escolher um meio de comunicação social, falar sobre ele e fazermos uma apresentação a toda a turma sobre aquilo que tínhamos investigado. E eu, como fazia os trabalhos da escola ao sábado, sempre a ouvir rádio, achei que devia experimentar fazer a rádio e foi engraçado, porque a minha apresentação foi como se estivesse a fazer uma emissão de rádio em direto, e então foi engraçado. Eu lembro-me que até a publicidade, eu gravei em um bloco publicitário numa cassete. E quando precisei de um bocadinho para respirar, lancei o bloco publicitário. O bloco publicitário. Era a publicidade aqui? Era, foi aquilo que eu consegui gravar na altura. Foi o que eu consegui apanhar, nós tínhamos de estar atentos para pôr a gravar no momento certo, não é? Mas depois dessa experiência, a rádio ficou na tua vida? E depois dessa vida? Experiência, acabei por ir conhecer um ou dois estúdios de rádio e no mesmo dia em que fui ao Rádio Clube da Lourinhã, o António Jorge Ventura convidou-me para aliás, eu fui lá para entrevistá-lo e ele entrevistou-me na hora. E inverteram-se os papéis sem eu estar à espera e nem me tinha percebido muito bem que estávamos realmente em direto. E a partir daí foi uma aventura, porque entretanto ele convidou-me para fazer parte do programa com ele, havia um espaço de entrevista e eu passei a dividi-lo com ele e no momento em que ele deixou o programa por indisponibilidade acabei por ser eu a assegurá-lo. E ainda fazes esse não? Não, já não, okay. Já não. Entretanto, e ficaste com essas saudades da rádio? Sim, fiquei. Entretanto ainda passei pela Rádio Oeste, em Torres Vedras, porque um dia fui entrevistar o Luís Represas, okay. E o diretor de estação na altura ouviu e gostou, e o Carlos Rosa, que estava connosco, também foi fazer uma entrevista para uma revista regional, também deu um bocadinho de força e acabei por depois experimentar também na Rádio Oeste e fazer ainda uns anos, sim, como colaboradora lá. Muito bem, aqui uma colega aqui nas Madragoas, Silvia Abreu, convidada esta noite, assim como o Henrique Leitão, apresentam-nos estas guitarradas com histórias, e estas histórias têm alguma coisa a ver umas com as outras? Estas histórias têm sempre um elemento comum, que é talvez o tema mais cantado, mais escrito, mais falado em todo o mundo, que é o amor. Tem o amor-saudade, tem o amor... Diferentes tipos de amor, não é? Sim, todos, todos. Tem aliás, há aqui uma faixa que se chama mesmo Amor para Sempre. Essa é a que fala realmente do amor-saudade. Tem o amor-paixão, que é o caso da faixa Reencontro. Já ouvimos. E tem o amor pelos nossos filhos, tem o amor pelos nossos pais. É um convite realmente ao amor. Reta final deste programa, fale-me da capa. Agora olhei aqui para a capa e fiquei curioso. Como é que foi a escolha desta capa? Eu vou colocar a capa no Facebook e o recado é sempre o mesmo, porque as pessoas estão a pensar, isto é a rádio e estás a falar da capa. Eu coloco a capa no Facebook. Sim, a rádio já não tem a ver com a rádio de há uns anos atrás, não é? Hoje a rádio também é a imagem. Vou colocar a capa no Facebook do programa, pode passar por lá. Mas sim, expliquem-me, qual é que foi aqui a ideia? Sim, queres falar? Posso explicar eu? Este CD não é só um CD de música e texto. Este CD tem muito mais do que isso. Nós temos, por exemplo, fotografias originais, minhas e do Henrique, associadas a cada uma destas faixas. Por norma, quando fazemos uma apresentação ao vivo, levamos essas fotos connosco. Essas fotos em breve também vão começar a ser publicadas na página do Facebook das Guitarradas com Histórias. Vocês têm página do Facebook? Projeto? Temos, chama-se mesmo okay. Guitarradas com Histórias. Passem por lá, Guitarradas com Histórias, procurem no Facebook. Em breve vamos começar a revelar essas fotos que deixámos guardadas para surpreender quem nos vem assistir ao vivo, quem vem assistir o nosso projeto ao vivo. E este CD, como dizia então eu, é também imagem, para além da música, para além do texto, e tem também uma forma de uma leitura diferente quando olhamos para a capa e vemos aqui uma janela, uns pompons e um cordão, o que será isto, não é? É muito simples, a explicação é muito simples. Cada pompom destes representa um instante das nossas vidas, um episódio, um momento, um ponto de viragem. São histórias que nos marcam a linha da vida, que é esse cordão que aí passa, e que num ou outro momento nos deixa marca. Marca que nos deixa saudades, que nos deixa alegria, felicidade, mas todos eles têm sempre um impacto. Portanto, maior ou mais pequeno, eles estão aí. O tamanho dos pompons também quer dizer isso. As cores dos pompons também querem dizer isso. Porque todos estes momentos vão colorindo as nossas vidas e fazem este conjunto. A janela tem aquela simbologia que toda a gente conhece, não é? É uma simbologia já muito poética e já muito usada, mas que funciona sempre. Espreitem então por esta janela, é o apelo que eu faço nesta edição de hoje das Madragoas, deste encontro entre a música do Henrique Leitão e das palavras da Silvia Abreu, nasceu Guitarradas com Histórias, um conjunto de pequenas histórias, momentos que se cravam na pele e se aninham na alma, instantes que mudam rotas, revividos nas cordas de uma guitarra e nas vozes de quem se rege pelas emoções. Reta final do programa, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Diz-me, Silvia. Eu quero acrescentar uma coisa, queria sugerir para terminarmos a faixa número 5, Apenas Sou, e para também ter o pretexto de dizer uma coisa. Eu conheci este homem já há alguns anos e já o admirava, quer como intérprete, quer como músico. Não sabia que ele era tão bom compositor, maravilhoso. Este trabalho que aqui está mostra como ele é tão bom a compor e a fazer arranjos e a criar uma base que ficou, penso eu, brilhante neste formato que não é tão visto, não é? Não é tão usual, não é tão comercial, mas funcionou tão bem. Mas há uma coisa que eu acho que este homem devia aproveitar para fazer, que é lançar um CD, e ele já o fez, mas só fez instrumental. Mas, entretanto, eu acho que começa a estar na hora, e ele fala, tanto falou de mim que já estava na hora de eu trazer os textos cá para fora, pois bem, agora perdoa-me, Henrique Leitão, é a minha vez de fazer alguma coisa por ti e dizer que já está mais do que na hora deste homem vir cá para fora também como intérprete de voz e não só de guitarra portuguesa. Portanto, eu convido-vos a ouvir a faixa 5, porque nesta faixa encontram um cheirinho, mas uma pequenina amostra daquilo que é o potencial deste homem a cantar. Como é que respondes a isto, Henrique? Como diria o Diácono Remédios, oh, valha-me Deus. E acrescentas, não havia necessidade? Eu acho que aqui havia, havia necessidade. A necessidade nós é que as fazemos. Guitarradas com histórias, histórias de vida na vida da guitarra portuguesa. É a sugestão desta noite das Madragoas, com textos de Silvia Abreu, música de Henrique Leitão e, neste Apenas Sou, também a voz de Henrique Leitão. Terminamos assim. Muito obrigado, Silvia. Obrigada. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, António. E ouçam este disco, Guitarrada. A propósito disso, onde é que nós podemos ouvir o disco? Onde é que podemos encontrar este disco? Passem pelo Facebook do projeto. Passem pelo Facebook, é, podem enviar-nos mensagem privada, okay. Nós fazemos chegar onde quiserem, onde pretenderem. Depois temos alguns pontos de venda em Torres Vedras e também em Arraiolos. Mais fácil é mesmo entrar em contacto convosco. Mas o mais fácil mesmo é entrar em contacto connosco, sim. Obrigada pela oportunidade. Eu é que te agradeço. Podemos só dizer que dia 4 de abril vamos estar em Beja. No Conservatório Regional de Baixo Alentejo, em Beja. Okay. É na praça principal, em frente à Câmara. 4 de abril, às 6:30 da tarde. Numa tarde com histórias e guitarradas. 6:30 da tarde. Muito bem. Guitarradas com histórias foi então o tema desta noite das Madragoas. Terminamos com Apenas Pessoas. Madragoas regressa amanhã. Para todos, um forte abraço. Sou a terra que piso, sou a flor que brota, sou choro e sorriso, sou fiel e devota. Sou o ser que emerge e sou a água que me banha, sou mar e sou rio, sou vale e sou montanha. Sol nascer e o dia que amanhece, sou a voz que dita, que cala e adormece, Sou as asas que voam, sou a águia que plana, sou o amor livre e puro que o meu suspiro emana. Sou sol e sou chuva, sou euforia e tristeza, o corpo que dança em comunhão com a natureza. Apenas sou.